Lembra que dia achei que triste era filme de drama, que tu deitar na cama e chora até esquecer. Achava que não tinha sentido o Heath Ledger morrer. Se tinha fama, tinha grana, então pra que ficar deprê? Achava que o estrelato era sinal de alegria, que ser visto era um milagre pra sorrir no fim do dia. Afinal, se tá bem pago também, tá bem de vida. Afinal, se tá bem pago também, agora eu vejo que cinema é telão, que a riqueza do filme era só ficção. Cadê o milagre então? Tem dia que a vida dá dor no nosso coração, mas se você perguntar, vou falar que tá tudo bom. Tem dias que é colorido tipo Wes Anderson, às vezes é dia cinza ouvindo Elton John, às vezes é com a família um restaurante bom, às vezes falta família e também falta dá vontade tom. De voltar pra quando eu via TV, jogava peso em dois com meus amigos até o sol descer. Saudade dos aniversários que nós foi, tinha prova na segunda, odeio, recupero depois. Responsa era nulo, skate no meio da rua. Saudade das feras na praia, da madruga, luz da lua. Quando foi que isso parou de acontecer? Pelo amor de Deus, eu não pedi pra crescer. Máquina do tempo tá suando legal. Será que se eu voltasse faria tudo igual? Não vale arrumar tudo que aconteceu, pois se fosse diferente não seria eu. Máquina do tempo tá suando legal. Será que se eu voltasse faria tudo igual? Não vai arrumar tudo o que aconteceu, pois se fosse diferente, pois se fosse diferente. E eu pisquei em 2003, quando eu acordei eu não vi mais vocês. Casado fazia, onde foi que eu parei? 20 anos depois me perdi de vez. E eu pisquei em 2003, quando eu acordei eu não vi mais vocês. Casas vazias, onde foi que eu parei? 20 anos depois eu me perdi de vez. Na nostalgia, melhor não se importar o quanto tempo for passar. Não, máquina.